Eu triste estava só tomando um creme num café do Leme. Mas vim a conhecer moça bacana em Copacabana. Foi logo me chamando de querido num banco do Lido. Fiz perguntinhas, disse um talvez, junto ao posto do 3. Prossegui, te quero até a morte na curva do Forte. Vamos bem juntinhos ao cinema em Ipanema. Antes de ir pra casa em Botafogo, mas de desafogo. O passeio acabou tão bom, tão bom no Leblon. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Eu peixe estava só tomando creme no café do Leme. Mas vim a conhecer moça bacana em Copacabana. Foi logo me chamando de querido no banco do Lido. Fiz perguntinhas, disse um talvez, junto ao posto 3. Prossegui, te quero até a morte na curva do Forte. Vamos bem juntinhos ao cinema em Ipanema. Antes de ir pra casa em Botafogo, mas que desafogo. O passeio acabou tão bom no Leblon. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Tudo azul na zona sul. Tudo azul, tudo azul, tudo azul na zona sul. Tudo azul, tudo azul.